Boa tarde, aqui Eduardo Axelrod, começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. Uma hora, tocando tudo que não toca no rádio, as novidades, as descobertas, muita banda legal do mundo todo. E no programa de hoje, algumas versões inusitadas para quem gosta da música dos anos 70. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. Mas isso é papo para daqui a pouco. Vamos começar o programa com um bloco dedicado ao verão. Esse verão aí que está quase terminando. Todas as músicas que a gente vai escutar fazem alguma referência a essa estação, o Summer, começando por essa aqui que se chama justamente The Summer. Essa música é do projeto Coconut Records, que é um projeto do ator americano Jason Schwartzman. O Jason Schwartzman é aquele ator que faz muitos filmes do Wes Anderson, Os Excêntricos Tenenbaum, você deve lembrar. Vamos ouvir então The Summer. Waiting for things to come through. I don't know lately, how about you? Wake me up when you get home. Crawl in bed with your telephone. And it's always the summer back in Alabama. And I miss you forever, honey. More than you will know. Waiting for things to come back. Sitting here, baby, so off track. I don't know what to expect. I always take whatever I can get. And it's always summer back in Alabama. And I miss you forever, baby, more than you will know. Yeah, always the summer back in Alabama. And I miss you forever, honey, more than you will know. Uh-huh. More than you will, more than you will, more than you will know. I don't know, baby, how about you? Wake me up when I get home. Why won't you fall back in love with me? gonna find another the way we sleep all summer. So why won't you fall back in love with me? Combing over broken cross I held on you, haunted by the ghost of something new. Curtains fall, fashions fade, an endless summer over. Another tide to launch an autumn moon over the dunes. There must be a better way to pull a hole apart, to keep a world from caving in. Another way to while away from you, frozen and blue. Close your ears. But every time we turn away, surges like a tidal wave. If I would change for you, but babe, that doesn't mean I'm gonna be a better man. Give the ocean what I took from you, so one day you could find it in the sand and hold it in your hands again. Cold waves kill cool lovers. We love to suffer. Why won't you fall back in love with me? There ain't no way we're gonna find another the way we sleep all summer. So why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Sonora. My heart is Terminando então esse bloquinho dedicado ao verão, ouvindo Summer Noon. Essa música é do projeto Tweedy. Esse projeto é do líder do Wilco, Jeff Tweedy, que ele montou em 2014 junto com seu filho Spencer e deu o nome de Tweedy, que é o sobrenome dos dois. Antes, a gente escutou a música Winter, Spring, Summer, Fall, do Postmarks, que é uma banda da Flórida. Antes disso, o dueto da americana Annie Clark, também conhecida como Saint Vincent, e o Matt Berninger, que é vocalista do The National. A música chama-se Sleep All Summer, é uma versão de uma música da banda americana Crooked Fingers, e o bloco começou com The Summer, pelo Coconut Records, que é aquele projeto que eu falei, do ator americano Jason Schwartzman. Vamos direto para o segundo bloco do Sonora dessa tarde, começando com a banda de Nova York, Pop Etc. A música chama-se Where Is the Love? Let it go, let it go, let it go. Shining years, I could help, but you already left. Yeah, you be so dependable. Clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep. The questions run too deep for such a sin. Esse bloco começou com o pop etc. com Where Is The Love. Depois a gente ouviu o trio americano de Los Angeles Faded Paper Figures, também conhecido como FPF, a música Kodachrome Earth. Depois os londrinos do Ex-Lovers com Just a Silhouette. E terminamos aí com a banda americana Sexton Blake, fazendo uma homenagem ao clássico do Supertramp de 1979, The Logical Song. Gosta dos anos 70? Então daqui a pouquinho vamos ouvir mais algumas versões bem diferentes para alguns clássicos dos anos 70, mas na voz dos artistas originais. Fica ligado que o Sonora já já está de volta. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. A gente vai escutar agora alguns projetos de música eletrônica onde os produtores pegaram as músicas originais, músicas antigas, e remixaram usando o vocal original, gerando músicas novas, inusitadas, muito interessantes. Como é o caso do The Avenir. O The Avenir é o nome artístico do produtor francês Tristan Cazara, e ele tem um projeto chamado The Avenir Rework, onde ele remixa músicas clássicas, e aqui ele pegou a música do mestre dos blues americanos John Lee Hooker. A faixa se chama It Serves You Right to Suffer. Olha só como é que ficou com a versão modernizada pelo The Avenir Rework. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to build. Because you're still living the day gone back and gone. Serve you right to suffer. Serve you right to your own. Serve you right to suffer. Serve you right to your own. That's why you can't keep trying. Serve you right to suffer. Serve you right to your own. Serve you right to suffer. Serve you right to your own. Your doctor put you on milk, cream, and alcohol. You're still living in. I miss you all. She makes you think of yours. Every time you miss your woman, she makes me think of yours. She treats you so bad. I miss you all. She makes me think of you. Every time I lose your woman, she makes me think of you. She treats you so bad. You're still living in the day I'm passing on. That way, in the past, that day is gone. We'll be right back. Sonora. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them. Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert. Essa voz que a gente ouviu aí, inconfundível, do jamaicano Carl Douglas, a faixa Kung Fu Fighting, lá de 74. Inclusive, é interessante uma curiosidade, o primeiro artista da Jamaica ao chegar no topo das paradas americanas não foi o Bob Marley, não foi o Jimmy Cliff, foi o Carl Douglas em 74 com Kung Fu Fighting. E a gente escutou um retrabalho que os DJs austríacos Noise Shaper fizeram em cima da gravação original. Antes, a gente escutou o DJ americano Blake Robin. Ele fez um projeto também para retrabalhar os vocais originais de várias músicas, e aqui ele pegou os vocais do maior hit dos Eagles, lá de 76, obviamente Hotel California. A gente ouviu a Luxury Edit. Muito bacana essa versão, e começamos com The Avenir Rework, trabalhando em cima do John Lee Hooker, It Serves You Right to Suffer. E vamos então agora ouvir um bloquinho só com vozes femininas, começando com o duo australiano Luluk, com o vocal límpido de Zoe Randall. A gente vai escutar a faixa The Wealthiest Queen. Silver and blue, the sky above you glistens all day and all night, jewels of delight. dreamy waves lift and sway beneath you and glimmer with the sun and the moonlight, endless delight. A warm blanket, pattern of the sky, a strong body to cradle you all night. Gold and silver and blue, the sky above you, give yourself over to the riches above you. Lift and sway beneath you, give yourself over to the waters, they'll hold you. A warm blanket, pattern of the sky, a strong body to cradle you. Such a long way from home, I've no bed, no blanket, I can call my own. Still as I lie here on my back in the sea, looking up, I'm as wealthy as a queen. Between church and pray, never let them tell you you can't go your way. Everybody's hiding. I love you. Why is it to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skimmed our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty boys are everywhere. Think of me and I'll be there. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. Michelle, my precious one, you gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around, get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are Essa foi a Sarah Nixey, à frente da banda londrina Black Box Recorder, interpretando a música Seasons in the Sun. E, então, essa música do Terry Jacks já era uma versão de uma música mais antiga ainda, chamada Le Moribond, do belga Jacques Brel. Então, a gente ouviu a versão mais moderna na voz do Black Box Recorder. Antes, a gente ouviu um projeto muito bacana, chamado Twin Danger, esse projeto de 2015 do saxofonista Stuart Matthewman, com a vocalista americana Vanessa Bley. É muito legal, vale a pena ouvir o resto das faixas. Essa se chama I Love Loving You. Antes ainda, a dinamarquesa Kwame Live, de Copenhagen, com a música 5 AM. E tudo começou com o duo australiano Luluk, com a faixa The Wealthiest Queen. Bom, o Sonora de hoje fica por aqui, mas o som não para. A programação do Sonora segue 24 horas na internet, na web radio This Is It. É só entrar no Facebook, na fanpage do Sonora, e ver direitinho qual é o link para escutar a This Is It. E também, se você quiser ver qual é as músicas que tocaram hoje aqui no Sonora, o playlist completo está lá já no Facebook. O Sonora de hoje teve a gravação e a montagem do Marco Aurélio Pacheco e a apresentação de Eduardo Axelrod, este que vos fala, e que vos fala tchau. Até a semana que vem, nesse mesmo horário, com mais um Sonora.